Yo, Antraz 2014. Os fragmentos. Eu acho que eu nasci pra provar que nem tudo precisa ser tão difícil. Pelo menos eu sei que não sou obrigado a viver sempre na beira do precipício, me lamentando e chorando a perda do leite derramado. Eu sempre faço o meu possível pra tentar chegar vivo ao outro lado. Me sinto cansado, exausto, mas aqui eu não me sinto seguro. Não menti, eu sempre lutei, eu sempre tentei, meu irmão, eu juro. Prejuízo eu não saí, mas posso não ter te dado lucro. Não sei se alguém está me esperando, mas se estiver, desista de tudo. A minha viagem atrasou, eu perdi a vontade de chegar. Eu acho que é melhor ficar aqui mesmo, fechar os olhos e sonhar. Com melhores dias, aonde eu possa ver mais pessoas sorrindo. Porque do jeito que está o presente, pro fundo do poço o mundo está indo. Tu sais que de matin tremblant n'auront pas vu trembler.